Senhor, a minha vida. Tu és Senhor, o meu viver. Tu és Senhor, a luz em mim. Te seguirei até o amor.